que vou para o Rio de Janeiro. Se você tiver afim, faça sua mala, porque eu já me cansei e esse frio não para. Todo mundo se queixando e dizendo assim: está frio, está frio, está frio, está frio. Eu gosto do calor, não gosto do frio. Eu vou me agasalhar, eu vou me agitar, para um resfriado não me pegar. Isso não é crítica e nem demagogia. Hello, hello, hello, hello, baby. Genial, faz uma sopa sensacional. Todo mundo toma, todo mundo adora. Uma sopa do amor que combate o frio, que vai ser aprovada por todo o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Prova Rio, que esquenta São Paulo. Ela agrada qualquer um. Prova Rio, que esquenta São Paulo. Quero ver você provar. Prova Rio.